which make me feel so down. There's one to enslave four rings, to find them all in time, and drive them into darkness forever. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós começaremos a nossa terceira parte do serviço de auxílio público. Muito justo. Do RPG, falando sobre o Guia de Mestre. A gente já falou sobre os jogadores, sobre o mundo. Sim. Já falamos sobre mundos, já falamos sobre várias coisas, agora está na hora de falar do mestre, o cara que sem ele não tem RPG. Tipo o árbitro. Tipo. Jogo oficial. Bom, mais uma vez estou eu aqui, Eduardo, e eu sou o clássico cara que odeia mestrado do fundo da alma. Quem você fala é o Basso, não sou médico nem juiz, mas tem um certo complexo de Deus, então eu gosto bastante de mestrar. Mas prefere jogar, assim? É. A gente prefere que você jogue. Ah, aqui é o Ricardo, eu quero mandar um grande abraço ao maior mestre de todos, mestre dos magos, Dungeon Master. Abraço. Bonito, bonito. É que o Adriano ainda não mestrei, então não sei porque que eu tô fazendo no cast. Abraço, viu, Adriano? Vai preparar um... Eu vou lá. Obrigado. Bem, vamos lá então. A gente deu uma explanação geral nos outros casts também sobre o que era cada coisa, né? A gente Sim. deixou um pouquinho de lado aí o mestre. Né? Mas vamos explicar do pessoal que não... Se caso você, ouvinte... Caro ouvinte. Caso você não... escutando esse cast, nunca jogou RPG, né? Vamos dar uma palavrinha sobre o que é o mestre. É, querendo ou não também, se você, por causa dos casts, tá querendo ouvir... Por causa do cast, tá querendo jogar RPG, esse é o primeiro que você tem que ouvir, apesar de a gente fazer ele por último, porque tudo vai sair daqui. Último, como se fosse a gente nunca mais vai fazer sobre RPG, gente. Obrigado quem ouviu dizer. Não, mas os de dicas, esse é o último, pô. Bem... O mestre ele faz um papel diferente dos outros jogadores, né? Ele é responsável por criar o desafio, né? Criar ou interpretar todas as outras pessoas que estão naquele mundo de jogo que não são os personagens jogadores. Em resumo, ele é o programa de computador de um jogo de videogame. Você cuida do seu personagem, você controla ele, o resto é tudo pré-programado, tá ali. O mestre é isso. O console mesmo do videogame. Seria o console do videogame. É o deus do mundo. É o deus do mundo, né? O que prepara toda a aventura, né? Como a gente falou antes, que daí são os desafios dos jogadores. E é a pessoa daí que vai controlar todas as outras personagens que estão no mundo que os jogadores mesmo vão interagir. Bom, e uma coisa sobre mestre é que ele é um jogador, como qualquer outro, e a gente falou de perfis de jogador. Existe também o perfil dos mestres. Cada tipo de mestre que você vai encontrar numa mesa ou que você for... tem um perfil diferente, ligado à personalidade do cara, ao que ele curte e não curte. Sim. Eu, como eu falei na abertura, o meu perfil é o clássico, eu odeio mestrar. Eu, se depender da minha boa vontade, a gente não joga RPG pra eu mestrar. Porque eu acho maçante, eu acho chato, eu só faço isso se eu tenho uma aventura pronta. Daí eu pego uma aventura pronta, que tem livro, revista, eu guio ela e a partir dali eu trabalho. Fora isso, eu não faço de jeito nenhum, que eu não gosto. É, tem daí também, nessa mais ou menos essa linha, também tem o mestre de situação, né, de obrigação, né? Tá, o pessoal inteiro, tá, tamo a fim de jogar pra caramba, compramos livro, lemos o livro aí de regras, achamos da hora, e quem que vai mestrar? É, inclusive, essa é uma das formas que mais nascem mestres. Inclusive o Ricardo é o exemplo da mesa desse tipo de mestre. Exatamente. Que a gente só joga porque ele mestrava por um bom tempo e não gosta de mestrar, só que tem que mestrar. É o mestre de situação. Eu até gosto de mestrar, mas foi mestre de situação, na verdade. Tem o mestre que gosta de mestrar, mas prefere jogar, né? Eu, particularmente, eu gosto mais ou menos igual dos dois, né? Eu gosto pra caramba de mestrar, só que eu acho que é importante você jogar também, tanto pra você esparecer, quanto pra você também não perder o feeling na hora que você vai mestrar, porque daí normalmente você acaba viajando muito tempo de mestre, você esquece que tem o pessoal não sabe tudo que tá dentro da sua cabeça, e aí você faz os puta nos desafios assim, enigmas mirabolantes, você fala, porra, mas como é que os caras não estão vendo, né? Pô, não estão vendo porque não estão dentro da sua cabeça. É, você não pega tem toda a informação. Você pega muito feeling jogando, que você aplica na hora de mestrar mesmo. A gente tem aquele, o caso aí da nossa amiga Adriana, né? O cara que quer mestrar nunca teve chance. Exatamente. E pra você a ideia de mestrar atrai, né? Parece ser legal. Sim, sim. Mas nunca terá chance. Caveira nunca será. Será, jamais serão. Não quero mais mostrar Gertz. Meu Deus, não. E a gente tem um mestre que a gente chama de, que é o cara que, cara, é a raridade, né? É o achado. É o achado mesmo, que é o mestre profissional, né? O cara que ganha dinheiro fazendo isso. Que ganha dinheiro fazendo isso, o cara que poderia ganhar dinheiro fazendo isso. Que, velho, não, eu a gente conhece um exemplo, ou dois, ou três, mas é, eu é bem tenho raro. De exemplo, assim, de um cara realmente que mestra o Zabu de Araraquara, pra mim é um cara que nasceu pra fazer isso. No meu caso aqui, o que também conhece é o Gui, que era pra estar aqui, mas ele não atende celular. Ele é o clássico cara que não gosta de jogar, ele gosta de mestrar. Poucas vezes eu vi ele jogando e dessas poucas vezes, teve uma dessas vezes que ele virou e falou: Não, deixa eu parar de jogar, deixa eu mestrar. Passa pra mim essa sessão, eu mestro. No fundinho, aquele cara que é um jogador péssimo. Aí, eu falo, pô, eu quero me interagir com a galera aí, né? No fundo, então, é aquele cara que quer dominar o mundo mesmo. Tipo, eu não quero que ninguém mande cara, em mim, eu quero controlar mesmo tudo. Mas, independente do seu perfil de mestre, aí, né, que você for, né, nós preparamos aqui algumas dicas, né, básicas. Pra auxiliar no ofício, né, do todo mundo, né? A primeira dica, que essa, na verdade, não é uma dica, é uma regra. É uma regra. Regra número 1. É a lei. Básica. Regra, tipo, manual do usuário. Tá no artigo 1, né? Tá no artigo 1 lá, né? É regra de ouro. Bom senso, né? E diversão acima de tudo. É, cara, nunca se esqueça, você é um jogador. Você não gosta de mestrar? Não faça isso. Desencana. Espera alguém aparecer. Tenta ver alguém ali do grupo que gosta mais. Porque você tem que se divertir ali. É uma brincadeira pra todo mundo. E tem que sempre pôr na mente que é você que está se divertindo e o grupo também tem que estar se divertindo. Não só você. Ah, tá super legal, você tá se fudendo pra caralho e tal. E o grupo tá com cara de merda. Fora que se você que é o mestre, o cara que gira o mundo, controla o mundo. Fica à vontade, cara. Se o personagem quiser sair, eu quero tua vontade. A gente arruma outro, cara. Controla o mundo, gira o mundo. Se tá chato pra você, pros jogadores provavelmente vai estar chato pra caralho também. Porque, meu, não adianta. Por mais que você queira forçar a barra, você não gosta, não nasceu pra isso, não vai ficar legal. É. E, funciona assim. E bom senso também na hora de fazer as coisas, né? Tem várias situações do jogo que você tá lidando com pessoas, né? Às vezes tem uns inconvenientes igual o Ricardo, né? Muito. Que você tem um certo bom senso, né, pra fazer na hora de lidar com a situação. Ou mesmo na hora de julgar, às vezes, uma situação que tá acontecendo na mesa, ou até fora da mesa, né? O cara, o mestre tem que ser o cara que tá sempre medindo as coisas. E né, com mente bem aberta também, porque você fala, puta, tá bom, o cara pensou desse jeito, até entendo a forma como ele está pensando. Eu não acho isso, eu não concordo, tarará, mas o cara está pensando assim, eu acho que vale e tudo mais. Uhum. Você tem que ter mente bem aberta pra isso também, porque senão você acaba complicando e aí acaba caindo em você quebra a primeira regra da diversão. Então. Que isso, é uma brincadeira e não um trabalho. A não ser que você ganhe por isso. Aí vai ser chato. Muito. Bem, não pra quem tá ganhando. De dicas, né, que a gente tem pra vocês agora é uma especial que a gente discute bastante, né, que é, tipo, você faz o seu jogo independente do sistema. Caralho. Existe... Justíssimo. Muita gente não aceita essa regra. Não. Muita gente. Não, você sempre vai falar, ah, é porque D&D é só porrada. Você não e pode. D&D é só medieval também. Só medieval. Você não pode criar uma situação onde você precisa interpretar ou fazer pesquisa ou não sei o que lá em D&D. Não, ali você só tem que entrar na masmorra e matar. Não chama Dungeons and Dragons. Assim como Storyteller também. Aí no storyteller, eu quero fazer um cara porradeiro. Não pode, você só conversa, não tem como você dar porrada com alguém. Interpretação pura, não vem sombrio, com isso aqui e tal. A gente quase não joga dados aqui, blá blá blá. Depende do seu mestre, cara. Tudo depende do mestre da mesa também, bastante. É, cara, sistema é só o pano de fundo. Só uma forma pra você pôr uma regrinha ali pro negócio não ser uma peça de teatro, né? Claro. Sim. Precisamos ainda simular ainda as situações que estão acontecendo na imaginação. Quando vier aquela história tipo do polícia ladrão. E do achismo também. É, você atira, eu acertei. Não, você não acertou. É, porque não, eu acertei porque sim. Eu tô falando. Sistema com regras. Que vai te falar se você falar isso que você tá fazendo. É claro, o que leva para isso é, beleza, D&D você pega, tem 30 livros publicados sobre medieval e 10 sobre outra coisa. Exato, exato. Por isso que, sim, se você prefere o medieval, procura o D&D que vai simplificar a tua vida. Exatamente. O sistema, ele cria tendências, mas ele não cria regras. É, realmente, isso que o Ricardo falou tá bem certo. Você tem uma tendência maior, certos sistemas, a conduzir certos tipos de aventura. Né? Mas... nada impede de você pegar no medieval, você fazer uma baita uma investigação, tá ligado? Só de roleplay, atrás de informações. A gente saber em grupo já fez tanta coisa. Já fez, tipo, festa lá, American Pie em RPG medieval. Dá pra fazer o que você quiser ali a partir de interpretação. Vai do mestre liberar ou não, e dos jogadores entrarem na onda ou não. Exato. E é exatamente isso que você tem que prestar atenção, porque os seus jogadores são assim também. Assim como o seu sistema e a sua forma de mestrar seguem um ritmo, os seus jogadores também seguem um ritmo. A gente tem exemplos de jogadores que, se você começa a interpretar muito, eles saem da mesa ou eles simplesmente apagam na mesa. É, senta ali e fica quieto. Você entendeu? Ou ao contrário também. Você tem um jogador, quando você começa a dar muita porradeira, o cara ele joga dado com uma má vontade incrível, porque não é isso que ele quer todo mundo, sabe? Às vezes o mesmo jogador pode fazer isso, porque tem o cara que é médio. Tipo, gosta de interpretar um pouco e ajudar um pouco. Você fica muito focado numa coisa só, tá chato isso. Uma ferramenta que a gente aconselha pros mestres é sim, use o escudo do mestre. Use e abuse dele. Gente, escudo tá aí pra isso e tenta sempre jogar dentro do escudo, pra depois não ficar aquela coisa, ele jogou dentro do escudo agora porque ele tá mentindo, né? Não, você vai mestrar, mestre sempre traz o escudo. Melhor coisa pra você, pra todo mundo, porque... cara, que coisa chata. É pra ser o grande vilão do final ali, o último mestre. É, o vampiro da quarta masmorra e os caras matam na segunda porrada. Ainda aí foi um pouco diferente, porque foi um ataque especial que matava em um golpe. Foi meio que sorte. O problema é quando você simplesmente fez mal o personagem, você acabou fazendo o personagem mais fraco, você... ou deu muito azar, o cara e os outros deram, tipo, sei lá, são 5 jogadores, os 5 acertaram críticos seguidos, porque isso acontece. Você vai e matou o grande vilão numa porrada. Não, velho. Ou às vezes você errou e fez um bicho muito mais forte do que os personagens, acabou acontecendo, ou, puta, rolou um crítico aqui, vai matar o cara numa porrada só? Não, não precisa matar o cara numa porrada só. Você tomou 20 de dano, e era pra ter tomado 40. É simplesmente pra manter aquela dinâmica da aventura, pra manter aquela coisa... de filme mesmo, você tá vivendo uma aventura ali. Você não tá vivendo a vida real. Sempre pensar que os jogadores não sabem a ficha do seu monstro. Não, nunca. A não ser que seja aquele cara muito viciado em... pô, eu sei que um... e mesmo assim, dragão esse... azul tem tantos pontos na ficha. Aí é que você usa a regra de ouro. Exatamente. O meu dragão azul não tem isso. Ele é especial, ele tem um ataque que faz isso, ele tem... 50, 80 PV a mais do que você viu no livro. Porque é o dragão. É meu dragão. É, mas tá assim no livro do jogador. Cara, meu mundo aqui, quem manda sou eu. O mestre manda, cara. O mestre manda, é o seu mundo. Se você virar e falar, um dragão azul gigantesco apareceu, engoliu o seu jogador e foi. O personagem do jogador voou e foi embora, isso aconteceu. Inclusive, praticamente todos os livros de qualquer sistema, o livro do mestre, é uma das coisas que está escrito lá mesmo, é que é o mestre que manda e o mundo é seu. Faça da forma que você achar melhor. Só tenha bom senso. Por isso a regra de ouro. Por isso tá a regra de ouro. O escuro também te dá a oportunidade de você... como você sabe o que vai acontecer nas aventuras, nas partes seguintes da aventura, mesmo como tu falou. Às vezes, puta, vou matar o cara na porrada. Tá, ele morrer agora não vai ser legal pra aventura. Não é que, eu tô com dó do jogador, uma coisa assim, não. Puxa vida, não vai ser legal o cara morrer agora. Porque às vezes é legal, puta, o cara morreu, gera uma missão para o pessoal ir ressuscitar, uma coisa assim. Né? Você usa o escudo mesmo para isso. Assim, não, nesse momento eu não quero que seja feito dessa maneira. Então eu vou usar o escudo, por quê? Eu jogo dado aqui e vai ser mais ou menos do jeito que eu tô falando, né? Dependendo aí do resultado. E uma coisa também que você sempre leva em consideração nesse ponto é: você, mestre, é um jogador, como os outros da mesa. Você é um humano e tem direito de errar, de fazer burrada e de se arrepender depois. Mas tá aí pra isso. Tá, o escudo tá aqui pra te ajuda nisso. Tipo... Fora que é mó estar aí, você ficar atrás de escudo. Também. É clássico, né, cara? Quase as fotos e qualquer coisa, tem um escudão na frente, cara. Ah, um exemplo mesmo desse de escudo foi no nosso, quando a gente jogou Libertação de Valkyria. Que sim, você mesmo que tava mestrando, que acabou matando o último personagem vivo, que era do Harris. E você falou, puta, burrada, devia ter deixado. Fiz a jogada em aberto, né? O combate tá mais emocionante, tá fazendo todas as jogadas na frente do escudo, né? Aí faz a jogada e mata numa magia só. Tipo, ia ser muito mais legal a aventura se tivesse continuado vivo. É. E o Harris até hoje tem dificuldade de falar comigo por conta disso, mas tudo bem. Estamos aí. Calma aí. Tem que ver que apesar de você ser o cara que manda, o cara que. O que você fala acontece naquela realidade que a gente tá jogando, né? Você tem que ver ainda que você tá ali pra dar oportunidades pra criar história, né? Sim. Você vai dar oportunidades pros jogadores, vai dar o que a gente chama de gancho de aventura, né? Você não quer, são oportunidades, apareceu um comunicado de uma pessoa desaparecida, alguém vem pedir ajuda pra salvar o irmão que foi raptado por um Zazita, né? O rei chega e convoca os jogadores pra ir atrás de uma praga que tá acontecendo, né? Mas o que? São ganchos. Os jogadores ainda tem que, você tem que dar oportunidade para eles, né, de fazer as escolhas dele. É. Porque você não conduz o jogo, a gente não tá. O Ricardo falou no começo lá, não é uma peça de teatro isso aqui. Né? Não, um diretor. Não é. Eu não criei um roteiro onde os jogadores vão ter que seguir a risca. Não, eu criei ideias naquela vila, naquele reino, naquele mundo, né? E eu quero, junto com os jogadores, ver como essas ideias vão se desenvolvendo. É exatamente isso, o mestre ele joga junto com os jogadores exatamente nesse ponto. Simples. Ele tá jogando junto, ele tá criando junto. Simples assim, o mundo é seu, a ideia é sua, mas a história é nossa. Exato, a história é de todos. A história de todos, né? Você não cria história, os jogadores são simplesmente atores que estão lá fazendo o que você escreveu no script. Exato. Se for assim, vai jogar RPG de videogame, que é o que você faz basicamente. Porque tirando pequenas escolhas, você tá seguindo a história que tá ali. E na hora de criar essas histórias, né, que você está criando tudo, né, vai começar uma aventura, o pessoal realmente tentou ir atrás da merda do clérigo Zazita que raptou o irmão, né? Cara, leve a aventura até o fim. É, cara, porque é broxante, você vai lá, você cria seu... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que me apego aos meus personagens, todos nós aqui somos, né? Achei que ele era uma pessoa broxante. Também. Um pouquinho. Sou feio pra caralho, isso, broxa. Mas a gente se apega aos personagens, você vai lá, cria o personagem mó carinho, tal, começa a jogar, de repente, pum, acabou. Né? Não vai continuar? Não vai dar mais. Ah, não gostei, não ficou legal a aventura, não tava como eu queria que ela fosse, então vamos cancelar. Pô, não, cara, vamos. Quando isso parte do jogador já é incrivelmente chato. É. Quando isso parte do mestre, cara, é quase imperdoável, cara. Uhum. Incrível, velho. Aconteceu na... A gente tá jogando agora uma aventura em Lomatubar, né? Antes dessa, eu tentei mestrar uma do 3D&T no... Ah, no verdade. House of Dead. Né? Que a gente jogou, eu também me perdi inteiro. Acontece. Eu não consegui criar o final, né? E eu sei que ficou chato. Uhum. Né? Já fazia alguns anos que você não mestrava também. Já fazia uns bons 2 anos que eu não mestrava uma aventura criada por mim, né? Tava mestrando isso pra pronta. Exato. E aí, foi assim, puxa vida, não consegui seguir, e aí ficou aquela coisa, putz, o que aconteceu com aquele grupo de personagens, né? Os caras foram devorados, seus por zumbis, os caras pegaram uma merda, o bote escapou. O meu escapou. Meu também escapou. O meu escapou. Mas daí a gente acabou ficando sem esse final, né? E ficou fica meio chato, né? É bom você tentar levar... E ser fiel à história que você preparou, né? Também, cara, outra coisa... Se você coisa... tá jogando um jogo, por exemplo, High School of Dead, sobrevivência de apocalipse zumbi, né? Você, por favor, não vai pedir pro pessoal começar a analisar a cena de crime. É coerência, né, cara? Coerência. Não, fora aquele detalhe que é uma coisa, eu já tive um mestre assim, foi uma experiência bem chata, particularmente, tanto que me fez pegar trauma de um sistema por causa do semestre. Desculpa, eu... Que... Eu sei que não fui. Mas foi o Ers. Que é aquela coisa, não, o cara tá mestrando pra gente uma sessão de vampiro, que seja. Então todo mundo jogando aqui vampiro, de repente ele vai ler o livro de anjos. Foda-se a aventura de vampiro, vou mestrar uma aventura de anjos agora. E falando exatamente isso... Caralho, velho, que coisa chata. O mestre toma muito cuidado, porque quem mestra sabe disso, que a gente cria muita ideia vendo série, vendo filme, lendo algo. Então o mestre tem que sempre se policiar exatamente pra ele não assistir um episódio, assistir um filme novo e falar, caralho, é isso que tem que ser e tal, e aí pá, jogar pra outra coisa. Quer resolver esse problema? Não, cria outra sessão. Intercala a cada 15 dias. E ou joga 2 dias por semana. Mas cuidado com isso também, cara. Cuidado com isso, porque um pode comer o outro. Ah, no bom sentido. Uma sessão pode comer a pode outra. Pode ficar mais legal que a outra aí, esquecer a outra. Uma sobressair a outra, ou as duas não renderem porcaria nenhuma, porque são duas agora. É toda a parte criativa e tarará vai ser focada pra uma e a outra vai ser deixada de lado e etc. Ou vai no simples e básico. Não, vamos ter. Tá, anota tudo no caderninho, tudo que você quer fazer. Termina a sessão que você já tá. Isso. Tipo, vai com ela até o fim, acaba aquela sessão. A gente joga mais com os personagens. Não, por enquanto não. A gente vamos terminou um a nossa história. Isso. Se depois a gente quiser voltar uma história com os personagens mais fortes, a gente pega eles de volta. Perfeito. Agora vamos usar essa aqui que eu pensei nisso, vocês querem jogar. Perfeito. Acabou na última sessão que eu fiz, acabou sendo acontecendo isso. A gente deu um gancho para uma próxima coisa que vocês já estão épicos. A gente deu um gancho para algo, mas eles estão ali, entendeu? As coisas estão em stand-by sem atrapalhar nada. A pausa do gancho, na verdade, entendeu? Ela teve um fim e teve um novo início, que é como se fosse aqueles filmes que acabam com a aventura continuará, tá? Sim. Mas grande coisa, não necessariamente ela precisa continuar. Uma coisa básica para quando você for jogar, converse com a mesa. Por mais que você tenha uma ideia... Cuidado com isso, você pode ficar meio maluco conversando com a mesa. Tá. Por mais que você tenha uma ideia legal, tipo, ah, maravilhosa minha ideia, genial, às vezes não é o que seus amigos querem jogar. Isso é muito importante. Sim, acho que você fazer conversa tanto antes de começar a aventura... Quanto, né? Durante. Quanto durante. Quanto depois. Né? Antes, durante e depois, hein? Ó, que maravilha. Que intenso. Cara, no antes, pelo menos, você tem que chegar pra eles e falar, pessoal, eu quero fazer uma aventura assim. Eu pretendo chegar até tal lugar, chegar mais ou menos isso. No caso do bar, sabe? Eu quero fazer uma aventura em Lomatubar sobre a praga. A gente não vai ficar passeando por Arton, a gente vai ficar naquele continente, vai trabalhar naquela região, depois vai aumentando uma região ou outra. Vocês topam isso? Vocês acham isso legal? Daí a gente concordou. Ah, construam personagens pra jogar isso. E assim vai. Eu acho isso... Assim como os jogadores devem conversar, que a gente comentou no de classes, pra fazer um grupo mais equilibrado, o mestre também é muito importante estar nessa conversa. Ou um grupo legal que a gente fez agora. Que não é equilibrado, mas é um grupo legal pra caramba. Um managá, um trog e um cara tocado pela tormenta. Chique demais. Um demônio. Que demônio. Nossa, tipo, super... Charles Angels, cara. Super grupos de aventureiros prontos pra ajudar Arton, né? Tipo, tava mais pro grupo de anime, né? Isso. Os caras são assim, né? Tipo... Isso porque são dois guerreiros e um mago, tá ligado? Equilibrado pra cacete. Super, não tem um pra curar, não tem um pra nada. Assim como antes é importante, o durante, pra ir dar uma olhada, que a gente já falou, né, cara? Ver se as coisas estão sendo legais pra você, estão sendo legais pros jogadores também. Tá seguindo o caminho que vocês querem? Você quer colocar alguma coisa na aventura? Que o Basso perguntou pra gente bastante nessa aventura também, que é... Ah, vocês têm algum objetivo pro seu personagem? Ele quer fazer o que da vida? Além de só rastejar em masmorra? Ele só quer rastejar em masmorra? Falta algo e tal. É sempre tem que fazer isso mesmo. É. E depois terminar a sessão também perguntar pro pessoal, ter humildade de falar, olha, foi legal? Foi bacana? Vocês curtiram isso que foi colocado? E daí se o cara vira e fala assim, puta que pariu, mano. A gente não quer participar de uma porra de uma competição, de uma feira na cidade comemoração do aniversário dela. Sim, nunca sim. mais. Então, assim, beleza, cara. Eu preparo de novo. E o mestre tem que ser humilde realmente de receber isso e aceitar isso. E avise isso como mestre, falando, galera, eu não tô falando isso pra depois ganhar palma aqui nas costas e falar, puta, essa aventura foi super legal. Não. E no fundo, eu quero não. saber a verdade, que é pra mudar ou não, pra gente poder continuar brincando. Exatamente. Divertindo. Que é, entra na regra e você tem que se divertir. Regra 1. Uma das regras também, uma das dicas também que a gente dá pra vocês, né, que vão mestrar, que é importante, daí que é uma parte sua mesmo, que você tem que fazer o seu trabalho, né, antes também, é fazer o quê? Leia bem e entenda bem as regras do sistema que você vai mestrar. Por favor. É, cara, você precisa saber do que está acontecendo. Nem que seja pelo simples fato de a cada 5 minutos não ter que levantar, pegar o livro, abrir e procurar. Se você souber pelo menos o básico ali, isso já ajuda pra caramba. É, a gente não fala decorar o livro do... Lógico, o livro de exato, regras. Exato. Né? Particularmente eu gosto, mas é um tipo de mestre específico. Eu gosto, não gosto de quebrar as regras que tem ali também. Ele esquece a regra também, de ouro. Tipo de mestre específico. O cara, siga... Mano, siga regularmente. Chato! Né? Siga regularmente. Mas você tem que fazer justo pra mim pra isso, pra manter não ter paradas durante o jogo, pra fazer consultas de regra, né? Quanto também para você poder auxiliar os jogadores, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, puxa vida, eu quero correr, dar uma pendurada no Lust para ver se eu dou um impulso e dou um golpe mais forte. Tá, você sabe que ali o cara pode fazer um teste de atletismo para saltar e agarrar, né? Beleza, isso está previsto em regras, eu posso pedir pro cara fazer esse teste. Uma acrobacia. É, ou uma acrobacia, às vezes, já tenho mais de uma opção para dar pro jogador, né? Para ele fazer. Aí, em vez de falar, puxa vida, você quer pular no lustre? E agora? É. E o mestre tem que ter um pouco de autoridade também, entendeu? Isso vai por causa da autoridade do mestre também, na questão de apresentarem alguma coisa e o mestre fica totalmente perdidaço. Aí quebra todo o clima, ou às vezes os jogadores já ficam, puta, tá foda, hein? Puta, que parece que o cara não sabe porra nenhuma. Porra nenhuma, tá mestrando aí e tal. Que então que eu acho que o último caso, velho, apela, falando, na minha aventura eu não aceito isso. Foda-se. É, não dá pra fazer. É, fala, não dá pra fazer. E também não... Mesmo você saber as regras, você às vezes conseguir criar umas novas. Exato. Às vezes tem situações que você olha assim e você fala, meu, não sei como é que eu faço. Por mais que você tenha um livro decorado, você vai ser pego às vezes. Não, por mais que tenha um livro de regras, nunca você cria mais regras. Exato. Nunca você tenha previsto todas essas situações. Não tem como prever tudo. Você tá lidando com pessoas que estão pensando ali o tempo inteiro em fazer alguma coisa. E sim, e aí se lembre disso. Os jogadores sempre vão fazer algo que você não está esperando. Sempre. É a função. É impressionante. A gente já jogou 10 sessões dessa aventura nossa nova. E nas 10 eu acho que teve pelo menos 8 sessões de que não aconteceu do jeito que eu achei que tinha. Sim, mas isso é mega normal. Várias vezes o Basso falando, pô, achei que isso aqui ia ser rápido, vocês já estão 3 sessões nisso. Mega normal. Isso aqui vai demorar umas 2 sessões, a gente faz em uma. E você é exatamente isso, você precisa saber a regra pra você criar, deturpar ou usar, negá-la ou, sabe, tá ali, você tem que saber. O cara tá caindo de um penhasco, eu quero fazer um teste pra segurar o cara que tá caindo. Eu tô pendurado também, ele tava acima de mim, ele caiu, como é que eu faço? Uma ideia. Um pegar o cara e segurar. Pô, qual que é o teste pra conseguir agarrar o cara que tá passando no ar, manter seguro ainda no penhasco, ter força suficiente pros dois não cair? Tipo, reflexos e força. É, aí você vai, pô, legal, vou fazer um teste escalar, vou fazer um teste por uma jogada de ataque, pro cara segurar o cara, né? Uma CD, uma classe de dificuldade bem baixa, né? Porque o cara não tá resistindo, né? E um teste de força pra conseguir não aguentar o tranco do cara caindo. Beleza. Então vai fazer aí duas jogadas aí pra mim. Quer dizer, não tá previsto no livro isso. Não. Né? Então, tipo, às vezes você tem que realmente criar algumas coisas, situações. Uma boa ideia sempre, assim, é você fazer uma regrinha também que vários sistemas dá, principalmente o D&D, o Tormenta, tudo. O cara deu uma descrição pra você, uma coisa que ele quer fazer. É favorável? Dá um mais dois. É, deixa aí. O cara tá tentando fazer alguma coisa e tá sendo penalizado, é meio difícil, né? Sei lá, o cara tá machucado pra caramba, tá tentando segurar alguém que tá no penhasco. Puxa vida, tá muito machucado, cara. Toma menos dois pra fazer o teste. E também, normalmente, mais 2 e menos 2, cara, já... Padrão. Já é padrão, cara, já resolve. E também aquela coisa de, tipo, eu sou mestre, eu não quero que minha aventura acabe agora, não quero que o cara caia do penhasco e morra. Vai ser favorável pra minha aventura você conseguir. Ah, rola um dado aí. Conseguiu. Quando era aquela dificuldade? Quando você tirou? É sempre assim, o mestre, quando quer me ligar, fala, quando alguém pergunta qual é aquela dificuldade, o mestre fala assim, quando você tirou? Aí o cara fala, mas eu tirei 12, puta, era 10, certinho, certinho. Pronto, cara, entendeu? Não, não importa. Cara do céu, vocês foram largos agora, hein? Era 12, cara, era 12. Era 12, era 12, aí. Tirei 8, mas você, como você tá escalando e segurando aí? Tem mais 4. Corda, você ganha mais 2 de não sei o que, você deu 10. É isso aí, cara, ganhou, cara. Conseguiu. Sério, vai ser. Simples. Puta que pariu. Não, porra, mano, que foda, isso, né? No olho. Não tenha medo de fazer isso, cara. É necessário. E deixa legal a aventura. O cara se sente foda. Ou, claro, sempre tem aquela quando o elfo do grupo tá preso dentro de um verme púrpura sendo digerido, o verme vai fugir, o mago, que já tinha até matado ele antes, usa imobilizar monstros na última tentativa, salva o cara. Isso tudo em aberto. Pô, é legal pra caralho. Nossa. É muito emocionante, é muito da hora. Forte, forte. Mas se fosse atrás do escudo também ia ser legal. Também porque vai. Ninguém quer que o personagem, ou amigo morra, ou o cara não quer perder o personagem dele. E você não quer que morra um personagem pra você ter uma dor de cabeça de inserir mais alguém no grupo. Vocês nunca vão esquecer o Verme Púrpura, né? Mas foi muito assim, é legal, cara. Inclusive, eu não tinha a menor ideia se o Verme poderia ou não fazer aquilo com um bicho daquele tamanho, mas foda-se. Foda-se. Valeu. E, inclusive, esses momentos é o do escudo ou do não escudo, cara. Quando você ainda tem uma cartinha na manga, que no momento eu tinha, mas eu ainda assim deixei rolar o dado inteiro pela mesa, pra ver se o monstro ia ou não resistir à magia. Porque mesmo se desse merda, isso que o mestre também tem que ter na cabeça, mesmo se desse merda, eu ainda tinha uma carta na mão pra não perder o jogador, porque eu não queria perder o jogador. Ah, já queria. Principalmente o Rashad. O Rashad já tinha matado duas vezes já. Então eu sempre imagino uma carta na manga, cara. Porque e aí é seu. Isso também é uma outra coisa. Não tenha medo de matar os jogadores. Não, não tem. Se você não vai, de fato, matá-los. Uma derrota acontece. Derrotas são necessárias. Muitas derrotas. Normalmente você faz o quê? Você faz o pessoal desacordar e acordar com o NPC que tem salvado. Sempre! Você vai dar um puta de uma ralada nos caras. Sempre. Dá dois tapas na cara e faz assim, vira homem. Né? Você aproveita e dá uma ralada nos jogadores dentro da mesa. Exato. No modo on. Com isso, se eu precisar, eu quero introduzir um NPC no jogo. Um momento especial. E não sei como fazer o grupo pegar confiança nele logo de cara, mas ele vai ser importante. Porra, mano, faz a galera ser derrotada e esse cara salvou eles. Acabou, mano, a gente vai confiar. Eu particularmente adoro isso, que eu adoro a entrada do Skull Fight. Pois é. Sempre assim. Agora acho muito foda a entrada do Skull Fight. Pra mim, até agora, fica gravado na minha cabeça o Gandalf descendo na manhã do quinto dia com todos os guerreiros de Rohan. Fala assim, bota aqui, parceiro, hein? Isso é foda, hein, cara. Exato, pô. Pra cavalaria. Uma coisa muito importante do mestre, que é uma das coisas que ele está lá para isso, é para manter o jogo sempre em movimento mesmo. O jogo não pode ficar paradão, porque isso atrapalha tanto os jogadores quanto o próprio mestre. E é chato pra cacete. Porque fica na cara que o mestre está perdendo a mão, entendeu? Ele não sabe o que fazer ali. E pros jogadores fica horrível, porque o jogador fica paradão lá de braço cruzado. E aí? E agora? A gente veio aqui para ver o cara tirar folha. E agora? E o mestre fica naquela, e aí também? Porra! Que é, mano, eu já passei por isso várias vezes, porque eu sou o cara que não gosta de mestrar, então eu não tenho esse trejeito. Eu chego lá na vila e falo, vocês chegaram na vila, o que vocês vão fazer agora? Mas que tem na vila? Tem uma vila aí, cara, faz aí o que você quiser. É isso, porque eu não sei o que fazer. É, ainda você largar a mão, assim, dos jogadores é normal. Só que você tem que imaginar assim, putz, se eles demorarem um pouquinho, eu vou fazer X coisa, é isso que tem na cabeça. Você deu a oportunidade, pô, tá lá parado, lá, pra você poder... Posso olhar a cidade, ver o que você vai querer fazer. Você vê que começa a ficar meio cri-cri assim na mesa, você fala, pô, um guarda chegou e falou pra você que você não pode ficar parado aí. Aí se o cara retruca, ok, cara, você tá levando pra cadeia, e daí de lá já... Aí lá já era uma coisa, entendeu? É sempre assim, tem muitos mestres que gostam daí, por isso, usar um NPC dentro do grupo, pra manter também as coisas em movimento. Muito né? Outra também tática bem boa, que já tive isso em grupo várias vezes, é o PC amigo do mestre. Que o mestre conversa depois, fala, cara, eu gostaria de dar uma girada pra esse caminho aqui, tem como você dar uma ajuda? Ou, eu gostaria de introduzir isso, que é aquele PC brother, que já sabe toda a história, mas não liga de ajudar. Também tem isso. Tem isso. Eu, particularmente, eu tô querendo deixar um pouco mão, assim, da questão do NPC, né? Por exemplo, nessa última aventura nossa, mas eu era um cara que sempre colocava um NPC por conta disso. Você, às vezes, o grupo... Às vezes o pessoal se perde, ou você fala coisas que deu dica, deu pistas pra continuar a investigação e o pessoal não pegou, ou o pessoal não ligou uma coisa a outra, né? Você coloca um NPC ali que vai fazer, que não vai dar resposta, né? Que isso eu acho importante, né? Os jogadores têm que pensar, os jogadores têm que resolver as coisas, né? Você tem que desafiar eles também, não só desafiar os personagens, né? Você coloca ali um NPC que vai, às vezes, apontar pra mesma direção pro pessoal seguir, né? Às vezes é bom isso, que aí você mantém o jogo, o pessoal não fica empacado, porque às vezes, sei lá, os caras estão no meio de uma masmorra, né? Os caras estão com um enigma ali que precisava pegar pedaços de joias e montar um quebra-cabeça pra conseguir abrir a porta. O pessoal às vezes até pegou as joias, mas achou que é só loot, né? E não é o parte do enigma. Cara, O pessoal também da masmorra. Não tem quem aparecer pra salvar. Não é que você tá numa cidade que você tá com uma treta, alguma coisa, puta, vou consultar alguém, né? Então você faz o quê? Coloca um NPC ali, tipo, ah, o cara começa a brincar com o tesouro ali, você fala assim, ah, que legal, cara, essa parte aqui encaixa nessa. Aí, tipo, você já dá uma pista pro jogador, ah, é, tipo, deixa eu ver. Né? O pessoal já vai, já segue a aventura e você colocou alguém pra. Senão vai ficar os três caras sentados, quatro, cinco caras, normalmente joga um grupo com quatro, né? Só que você jogando com três. Né? Assim, tá lá os quatro PGs lá, sentados diante da porta, falando, puta que pariu, cara, vou fazer o quê? Traz a merda de uma bazuca, né, pra gente abrir. Vambora! Quantos nomes tem um personagem? Porque é PC, PG, que na verdade é pra jogar, vai com o jogo. É que eu falo player character, antigamente era inglês. Eu falo player game. Você falou o quê? Eu falei PC e PG. Não, eu falei PG agora. O que é PG? Ah, desculpa, é PJ. Player game. Player game. Player game. Ah, então a gente tem alguns também. Vocês perdão a dislexia. Acontece. A gente acabou de falar PC, eu acabou de falar PG e eu conheço como PJ. PJ. Personagem jogador. Jogador. É dislexia, cara. Acontece. É verdade, cara. Pensei que eu sou muito maconha. São muitas drogas, cara. Federal, né? Federal, mano. Pessoal planta lá. E nessa parte mesmo do mestre. Cada loja lá tá com preço bom agora. Você nadou no lago da Federal, mano. Ninguém vai falar com você. Nossa, cara, no Federal, cara. Puta que pariu. Eu não sei até hoje como cria um tentáculo. Nessa parte mesmo de manter o jogo girando, às vezes o mestre ele pode ficar um pouco rancoroso com algumas pessoas. Que não fazem as coisas como tem que ser feitas, etc. É muito importante pro mestre pensar exatamente isso, cara. É, a primeira regrinha, né? Regra número 1. E ela é mandada com isso daí, cara. Você tem que... Nada contra os caras, sabe? Nenhuma rixa tem que levar pra mesa. Nenhum problema tem que ser levado pra mesa. Você tá ali pra ajudar os jogadores a se divertirem junto com você. Uma coisa como mestre que você sempre tem que ter em mente, que é difícil mesmo... Gente, ele não tá dentro da minha cabeça. Ele não sabe o que eu tô pensando. Por isso que o Basso fala, às vezes eu dei as dicas, os caras não pegam, blá, blá, blá, blá, blá. É, porque eu tenho o todo na mente. Você, como mestre, sempre tem o todo criado. O jogador, ele tem que pegar um pedacinho aqui, às vezes você acha que deu a dica e não, tipo, não foi o suficiente. Às vezes você deu dica demais e ficou muito fácil. É complicado dosar isso. E essa contra o jogador é pra evitar também um perfil de mestre que a gente falou, que é o sádico. Isso. Sim. Fale mais sobre ele. É, conte-me mais. Tem mestres que são sádicos mesmo. Tipo, quer dizer... Imagina. Puta que pariu, né, cara? Todos esses anos matei um personagem e você falou que eu sou sádico. Mas o personagem. Foi o único que matou. Bem, você não, nessa questão do sadismo, né, às vezes tem mestres que estão assim, não... Eu vou matar os jogadores. Eu vou colocar agora um monstro foda. Eles vão morrer. Só um minutinho, Basso. Você matou um jogador? Eu tava lá como pedra. Eu considero isso uma morte. Du? Eu não tava, mas pelo que eu soube, eu fui petrificado. Eu também, cara. Então você matou todos os personagens da mesa. É. Então, o que você tá falando sobre não ser rancoroso? Eu tô falando sobre ser rancoroso, sobre não guardar essas coisas. Não, mas eu só citei. Quem que guarda rancor aqui, eu não vou falar nada do Harris. Eu não sei nada. Bom, eu não matei ninguém, então tô de boa. Mas é não colocar realmente desafios. Ah, puta que pariu. Os caras não vão conseguir vencer esse monstro. Os caras não vão conseguir sobreviver a essa armadilha. Eu vou criar um negócio foda que vai... Que eles vão morrer. Cara, ok, os caras morrem, levantam, vão embora da sua casa. Quebra a primeira regra. Quebra a primeira regra. É, porque também... Pô, que legal. Vou criar uma aventura e vou matar eles na terceira. Ah, cara, que trampo, vou fazer ficha toda. É, né, cara, que trampo, chamar todo mundo aqui, três sessões, né, cara? Pra quê? Desencana. Desencana, tá na mesa do bar, tá se morrendo, vai pedir, vamos, beleza, que é melhor todos vocês morrerem. Não, fui. It's an end to the evil. também, falando um pouco também dessa parte, não tá contra, mas você também não pode estar super a favor de algum personagem. Exato, exato. É, cara, não criem o escolhido. O escolhido é legal no filme. Porque o filme não são outros jogadores que estão envolvidos. É, se você quiser um escolhido, joga assim, um mestrando e uma pessoa jogando. É, aí é o escolhido. Puta que pariu, cara. Esse é o modo mais chato de jogar. Tenho amigos que já jogaram RPG assim por anos. Porque não tinham quem jogar. O Harry jogou. Já fiz assim. Inclusive, eu conheço vários que jogam com controle na mão. Mas é, às vezes as pessoas, os outros jogadores, tem pessoal que é mais extrovertido, né? Que é free talk, tipo Du, né? Ei. Que não pode falar nunca, é meio carente. Mas. E tem um pessoalzinho que a gente sabe que tipo, é mais quieto, né? Tipo, nosso amigo Adriano, por exemplo, que não falou quase nada até agora, tirando a pérola do podcast. Cara, eu tô juntando a barra de especial. Depois eu lanço outra, cara. Então, você tem que, como mestre, você tem que dar uma oportunidade pra cada um ter mais ou menos o mesmo tempo de jogo, né, naquela sessão. Né? Fala assim, olha, o cara tá lá, a pessoa tá fazendo alguma coisa, né? O outro jogador tá lá parado, dá uma cutucada, ó, você tá fazendo o quê? Né? Você vai querer fazer o quê? O que você tá achando disso que tá acontecendo? Né? Pro pessoal também participar, porque daí você tem que pensar um pouquinho, de colocar um holofote um pouquinho sobre cada um. Né? Pra cada um ter sua oportunidade de poder fazer suas coisas, de mostrar o seu personagem, de mostrar suas ideias. Né? Porque escolher um cara que vai, o cara que vai salvar o mundo, tá destinado, pega o Aragorn aí, coloca ele ali, e o cara fica 50% da sessão ele, né? E o restante tá agindo pra ajudar o cara só. É chato. Fora que chato. Você quer um destaque pro seu personagem, você criou ele, você quer que ele tenha alguma coisa, não que ele simplesmente vá seguindo pelo caminho. Então, se você dá o destaque, ou cria o escolhido, o cara ali, tudo gira, todas as histórias vão girar em torno dele, todos os vilões vão girar em torno dele. Pô, isso é chato, eu queria ter um vilão meu, eu queria eu levar alguma coisa assim. Às vezes não precisa ser também tão na cara, tipo, ah, agora vai ser a sua vez, basta de ser o herói, agora é a sua, Harris, agora é a sua do Rick. Mas dá pra você ir jogando, onde o cara vai tendo... Por que eu fui o último? Porque ninguém gosta de você, cara. E agradeça que você ganhou uma vez. Não era nem pra você ter. Você pode colocar na sessão momentos onde destaca um mais do que o outro, ao invés de, tipo, dar uma sessão pra alguém. Que também tem muita gente que faz isso. Só que acaba sendo chato. Tem. Em Araraquara, quando eu joguei, tinha bastante disso. Né? A sessão é de alguém. É, não era todo o tempo, mas tinha algumas sessões que você via que, beleza, vai ser pra aquele personagem, a próxima vai ser pra aquele. Né? Eu já joguei já com mestres que já fizeram isso daí. Mas eu acho que o melhor mesmo é isso, é você dar um pouquinho de momento pra cada um durante a aventura, né? Durante aquela aventura não, durante aquela sessão de jogo, né? Pra todo mundo também poder brilhar no seu momento, né? Às vezes o cara vai lá, investiu um puto pó no negócio da sua ficha, cara, eu quero ser um cara que tem tais perícias sociais, né? Peguei diplomacia, peguei obter informação, peguei enganação, e você coloca a sua mão pra só lutar, e o cara nunca tem a oportunidade de enganar ou rolar uma diplomacia com alguém ou alguma coisa. Né? Por isso é muito importante aquela conversa antes de construir o personagem. Uhum. O mestre, inclusive, ele tem que, cara, a ficha do seu personagem, que você tá mestrando, né? Para as pessoas que você tá mestrando, você tem que ter consciência total daquilo, porque você sabe quais são os pontos fortes, positivos ou negativos, ou fortes e fracos, de cada um da mesa que você está mestrando. Então você sabe em que ponto você pode dar a chance para aquela pessoa ou a chance para outra pessoa. Sabe, você pode pôr um monstro mais fodalhão logo depois que o cara acabou de pegar a informação. Então o cara que pegou a informação, ele é mais fraco, não vai ser ele que vai matar. O momento dele foi levar o grupo para aquele lugar. O momento do outro fulano vai ser para poder batalhar com aquele monstro um pouco mais forte que você deu. E cara, você conhece isso. Vai dando isso. E uma outra coisa também que tem mestre que faz e não faz sentido nenhum é... No caso, o meu personagem tem inteligência 9, é burro pra caramba. Você joga pra ele a situação de resolver o enigma. E daí pega o mago do Ricardo e faz ele entrar no combate corpo a corpo com um dragão. Né? Tá ligado? Não faz sentido, mas tem mestre que acaba pondo isso. Eu não coloquei nenhum dragão pro Ricardo até agora. Ai, nenhum enigma pra mim. Eu só usei o exemplo dos personagens. Isso é uma coisa que acontece com muito mestre, já vi fazendo. Mas é que o Ricardo falou, é o cara que não conhece a ficha do player, né? Exato. A ficha do seu jogo. Conheça a ficha. Construa junto. Afinal de contas, se você é o dono do mundo, você tem que saber tudo que está acontecendo lá. Inclusive com os seus jogadores. Exatamente. Lógico, é legal os jogadores combinarem coisas entre eles pra enganar o mestre, tipo códigos e não sei o quê. Fiz isso. Sim, acontece muito. Fiz isso, putz, cara, foi muito maluco, cara. Acontece muito. Muito gostoso. É legal, mas é uma pontinha ou outra. Não é tipo, eu tenho a minha ficha escondida, você mestre não pode saber. E dá beleza, você quer fazer assim como jogador, vamos jogar o que eu quiser. Principalmente magia, cara, porque às vezes você põe um negócio que você acha super legal e o fulano tem uma magia que acabou a graça do negócio. Tem que ter conhecimento da magia do cara, entendeu? Também. Pra você falar, ele pode fazer isso ou ele pode não fazer. Se ele pensar, beleza. Se ele não pensar, beleza também. E tem que ser assim, porque senão fica muito complexo. Ainda mais magia, que tem uma puta de um leque gigante de coisas. Então isso, óbvio, você vai ver e encontrar um monte de coisas, tanto sendo mestre como sendo jogador, que não estão necessariamente aqui. Não, claro. Né? Isso é um guia, é um basiquinho, é pra te ajudar. Como acontecem as coisas. Uma outra dica, é difícil de encontrar, mas se vocês tiverem muita sorte, procurem o pessoal da Dragão há muito tempo, da Dragon Slayer hoje. Dragon Slayer hoje, que era a antiga Dragão Brasil, eles publicaram pela editora Talismã. Dois livros que chamavam Dicas de Mestres, parte 1 e 2. E ele é um senhor guia pra você que quer mestrar. Tenta encontrar esses livros, vai ser. Eu fiz muito ver se a gente conseguia achar pra trás do Nossa, ano passado eu procurei pra caramba pra comprar e não consegui achar. Exatamente. É isso, você vai acabar criando o seu próprio jeito de ser mestre. Entendeu? Sim. E é isso que é legal. Se você gosta, lê essas coisas aí, vai fundo. Aproveita tanto como jogador quanto como mestre para ir melhorando a sua forma de mestrar. E você como mestre quando for jogar também entenda o lado do mestre, porque você já foi um deles. Sim. Entendeu? Tenha isso na cabeça, cara. É muito importante isso. É, e mestre, porque sem mestre não tem jogo, né? E não esqueça, se você não gosta de mestrar, não mestre. Vai ser chato pra todo mundo. Justo. Eu acho que essa dica de. Eu acho assim que os mestres que querem fazer. Que o pessoal que quer mestrar RPG. Joga antes, né? Vão jogar, joga algumas sessões, pelo menos algumas aventuras, né? Pra você ter uma ideia já mais ou menos de como funciona. Você já vai olhando os recursos que seu mestre, se você achar ele bom, né? Você já vai olhando os recursos que ele usa, que dá pra você aproveitar, né? E pra você também ter essa sensação quando você for pro outro lado. Sim. Né? O mestre daí que começa já lendo livro de regras e vai... Pena consegue também, mas pena muito mais. Né? Consegue. É que nem a gente vê isso... tem muito isso em esporte, por exemplo. Né? Tem os caras que são formados em X negócio lá e tarará e vai se arriscar. E tem fulano que já era jogador, se aperfeiçoou como na parte técnica do negócio e se tornou técnico. E normalmente são esses que rendem. É exatamente isso. Para você ser um bom mestre, você tem que ter sido um jogador. E realmente, isso que o Basso falou é muito importante. Pegue bem dicas com seus mestres, com os que vocês já estão jogando. Eu e o Rick mesmo, que mais mostrou pra gente foi o Gui, no fim das contas, principalmente na formação de mestre. E a gente não consegue mestrar sentado. A gente tem que ficar andando em pé, que é o que ele faz. Eu até hoje também, com a aventura mesmo que eu tô mestrando para vocês, eu vira e mexe. Eu vou, converso com um outro amigo meu também, que é mestre de RPG, e falo assim, olha, tá pensando tal coisa, aconteceu tal coisa, tomei assim, como é que eu vou resolver, o que você acha de eu fazer isso daqui? Mas se ele for jogar agora com a gente, você não vai perder isso. Vou perder isso, mas vamos ver. Mas ainda assim, acho que é legal você conseguir fazer isso, porque não tente fazer as coisas sozinho. Trabalha em grupo. O RPG, acho que é uma das boas coisas que ensinam pra gente RPG, é você trabalhar em grupo. Né? Você tem um grupo de aventureiros, cada um tem uma função e vai conseguir seguir conseguir concluir o objetivo porque cada um tem a sua parte. Né? Então você está sempre dependendo de alguém. Né? Na vida também você vai sempre depender de alguém e acabou. Então não tenha pudor, né? Para perguntar, para pegar conselho, alguma coisa, que isso vai acabar enriquecendo mais ainda a sua aventura que você está mestrando. Exatamente. Sim. Pessoal, então. Ficamos aqui com mais uma edição totalmente excelente. O Harris! Tá aí! Aqui! A gente edita ele no começo e no fim, ele nem tá aqui hoje. Ninguém percebeu que eu tava aqui porque eu estou mestrando esse podcast. Viu? Encheu a barriga, os outros. Aí sim, então a gente vai ficando por aqui. Mais uma edição de utilidade pública no Guia RPG Covil Geek. Exato. Aguardem outras. Claro, teremos até versões novas das que a gente já fez antigas. Isso. Por que não? A gente já aguarda uma coisa nova toda hora. E aguardem uma versão escrita, o livro tá logo tá saindo, hein, galera? Ó. Pois é. E aguardem também nosso próximo podcast pra gente, será sobre sistemas. Sim. Do RPG, né? No, seguindo a tradição, será o número 44. 44, né? E será especial. E será super especial. Mega. Falou, pessoal. Um abraço, galera. Gente, bom jogo próxima. Pra vocês. Mestre não ganha XP, não precisa matar ninguém, cara. É verdade, né? É verdade, mestre cara, sempre leva o que ele quiser. Puto, o Harris não fala, mas quando fala, hein, mano. Eu tô aqui na cara, perto na cara. Coloca.